do controle. 3198, sua identificação chega da Mari, desse franjoso 070. Três, oito, nove, meia, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, com 0, 15, 3.000 pés. Papatango, estilos luva, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0.10, seu limite será localizado. Gol 983, 1935, boa viagem. 0935, bom dia, bom serviço. Passador, gol 983, bom dia, decola. Gol 983, para passar a saída árvore, sobre o jogo 360. Arbor 360, gol 193. E chame para ingresso na pista 17, Whisky Yankee Uniforme. Então, 3898 desça para 2.000 pés, autorizado TLS, reporte estabilizado. Eita, pro 040. O estilo é reporte estabilizado. Tem o tráfego à sua frente, duas milhas, mantendo 1.500 pés. Controle, 3198. Prossiga, TAN 3898. Praia Belize, né? Estou passando aqui, você faz? TAN 3898, praia do Porto da Barra. Não, 3198. Táxi via Índia, ponto de espera, chame torre 1866, 140. 1866, ponto de espera em Índia, chame a minha 140. Charlie Alphatango, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, Cabaceiras do Paraguaçu, após decolagem, decola direto na proa noroeste. 0170 é o código, 1935 é o controle. Localizado. Meu Romeu acabou mantendo esse contato. Eu vou dar um planejamento correto, confirme por favor o POB. É um Airbus 320. Bravo, Airbus 320, vou botar na voo, vou lá para o outro. Então 3896, complexo de aproximação, torre 18896. 286, bora. Guardião 01, prossiga. Ali, vexame táxi. Tio Pablog, vou ir na proa de Mari, chegada a Mari, desce via 2.000 pés, ajuste no 0.14. Afirmativo, 3896, turno 118.6. 360, vai atingir 060. 360, desce via 2000 pés, altímetro 1014. Está livre ali, essa forma estabilizada. Forma estabilizada, no 260. Whisky Kilo Zulu, torre no 86. Torre 286. Nós Cabral, prossiga. Estabilizada, pistão 97, 120 graus, 10 nós. Senhor Bravo, confirme, por favor, Juliette Tanguzu. Vai para prosseguir para 10 ou para 17? Prosseguir para 17, após o externo, se possível. Ciente, reporte para cancelamento. Ciente. 5 Itabirado, ciente. Após 20 milhas, só quer sair para condenação. Vai a 1000 pés? Ciente. 10 nós, tem pouso autorizado, pistão 90, 1014. 2-0 pouso, 9-0 com 1014, 3-8 na frente. Whisky Yankee Uniforme aos 48, 19:35, boa viagem. Obrigado, até a próxima. 3325. 251 ou 3325, obrigado. 3198, desce via 2000 pés, 1014, farm localizador. 3198. O 260 está livre LS, ajuste no 0. 14, 1260. Inicialmente, taxi até a interseção e após reposto na interseção para decolagem, ok? Tendo meu pé, aguarde a sessão. Externo, o ICIC do Zulu, cancela a base pela direita da Ana 7. Ciente, então base curta pela direita da 197, Whisky Kilo Zulu, cancela os 49, reporte base para a final 197. Zulu. 6140 Oxenem, após a aeronave na curtíssima da 10, alinhar e manter. Pro de Leda, Whisky Yankee Uniform. A Pro de Leda agora, Whisky Uniform. Afirmativo. Na curtíssima alinhar e manter. Manter após a aeronave na curta, alinhar e manter. Quantas milhas? Ok? Duas milhas. 2 milhas, depois retorne para o OGTAP, continua autorizado para 2000 pés, 1014, forma estabilizada. Reporta ali. Já olha, Fatão, inicialmente mantém a posição na interseção, ok? Eu tenho uma aeronave que vai pousar na pista 97. 3896, solo 50, direita 1219. Direita 219, só confirmando, a gente recebeu um tráfego aí na curta final. E do helicóptero que estava taxiando na interseção à sua direita. Ah, tá ok, tá ok. Sou Salvador, bom dia, vai passando o Vitorinho de Juliette. O Whisky Zulu já avistado, pouso autorizado, pista 97, 90 graus, 10 nós. 20 graus, 10 horas, autorizado por 17, 20 quilos do grupo. Xenem 140, 120 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 90. Eu sou Salvador, para passar com o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, final 97 autorizado, aguarda autorização de pouso. Guardará, Juliette. Pro 45, autorizado. Zero visual com a pista? Afirmativo. E aí, torre no loito desse momento, pomposo. Obrigado. Zulu, poderia agilizar? Torre Salvador, bom dia, gol no 260, na final. No 260, continua a aproximação, aguarda autorização. Vai dando. 61-40-52-1935, boa viagem. 65, até daqui a pouco, obrigado. Victor India Juliette, pouso autorizado, piste 97, 130 graus, 10 nós. De pouso, viu? CNM é 140, contato radar, Juju 350, saída Buca. Buca, 350, quando possível, Aracaju ou Rodafox 018. CNM é 140, mantém o perfil da saída. Tá mantendo, Rocha, né? Nave acionado código 0165, controle. Aeronave com transponder 0165, controle Salvador. Autorizar isso. Pode ingressar aí via pista e já tá livre a decolagem. Aqui comprou a Noroeste, 930 graus, 10 nós, eu te olho pra trás. Vitor India Juliette, Solo 54, backtrack autorizado, pátio 4. Whisky Luzulu, segue o Vitor India Juliette, pátio 4. 270 da Gol, 130 graus, 10 nós, pouso autorizado, piste 90, 1014. Livre pouso, 260. Para informação, no 260, um helicóptero, um Alfa CA 50, esquilo à sua esquerda, comprou a Noroeste. Gente, vou 1-2-0, obrigado. Salvador prosseguiu no seu voo, ok? Confia. Tá, total regresso, bom dia. Confirme, tá fazendo desvio? Foi 5 graus à esquerda, a formação 738, agora reaprovando ETAP. ETAP, autorizado ele, acha o fome estabilizado, deixando para 2000. Ótimo, tu permanece, 1014. Ok, formará estabilizado, 738. Bravo, estimado de pouso. Mais um minuto para o pouso, senhor. Não copiei. Mais um minuto para o pouso. Gente, frequência livre. Eva. Controle Alfa, Papa Romeo, Tele Alfa Tango. Prossiga. Positivo, decolou da nossa 7 para o Nordeste, está na magnética 320, destino a 55 milhas. Sim, check mode Charlie. Esquerda, que ele faz o controle. Puta. Chegou agora o centro no 25, decimal 1, alterna 1-3-3-2-5, por favor. 25-1-3-3-2-5, obrigado. Charlie, faltando o controle. Leão, faltando o controle. Prossiga o controle. Cheque seu modo Charlie, não recebo informação de altitude da aeronave. Desceu, está ficando aqui. Eita, no 219. Sincrona, tu escuta, no 260, bom dia. No 270, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4, no 260. Você informando que você estava fazendo o Zulu da pista vazia, no 738. É, ele não informou não. Pode ser o isso, tem problema com o senhor? Não tem problema não, mas na informação, então eu estou com a informação desatualizada aqui, mas eu estou na informação ATIS, é o Zulu, autorizado 738. 10, nós, pouso autorizado, piste 90, 1014. Livre pouso na 10, 3, 9, 8. Vou fazer um pouso aqui no... no LCA. Excelente, atento ao Romeu Acabrava à sua frente. Positivo. Oscar Bravo, top igual com o Tarefa Tango. Bom, não tô te vendo aqui, não, você tá. Ah, positivo, vou fazer um pouso aí, tá ok? Chané 6140. Chané 6140, chame Recife, 125-45, alterna 26-85. 2545-2085, Chané 6140. Estabilizado LS, com 7-3-8. Com 7-3-8, compete aproximar. Boa tarde, 1738, estabilizado no Whisky, da 10. 1738, da Gol, continua a aproximação, aguarda a autorização. Aguardando, 1738. Solo 00, agora no 219. 219, 319 aí. Só meia. Salvador, muito bom dia. 3198, Alicrona. 3198, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o 02, 3198. Uno 270, sinetificação, chegada bom, desça para 4.000 pés, o ajuste é 190 no corpo. Da Gol no 30 graus, 10 nós, pouso autorizado, piste no zero. Livre pouso no zero, 1738. Filme estimado para o pouso. Charlie Alfa Tango. Doutora Juliette, um minutinho, cópia. Base Alfa Tango, confirme o modo Charlie. Base Alfa Tango. Alfa Tango, Whisky Echo Fox, a sua medicação chega da Mari, desça para o jogo 050. Senhora Alfa Tango, controle voltado. E confirme, fez o teste de transponder. Não recebo o seu ponto Charlie e obrigatoriedade de utilização no espaço aéreo brasileiro. O senhor retorna a sua até a base em Salvador? Alô, bom dia, gol 738. Vitorinha Juliette está no 44 com 7 a bordo. Acionamento da decolagem agora com a torre 186. Controle Salvador, com a torre meu, Roberto Cabral. Alfa Juliette, portão 5, 732. De grupo Zulu, Kia, vai com Croa de Costa Azul, mantendo 500 pés, com 3 a bordo, código 0165, senhor. Autorizado, Croa direto Costa Azul, senhor. Um grande abraço. Vitor de Juliette, prossiga. Charlie Alfa Tango. Romeu Oscar Bravo autorizado, Costa Azul. Bravo. Alfa Tango na escuta. Agora eu não recebo o seu transporte. Só preciso regressar na pula da rotatória. Copiou? Eu não recebi o modo Charlie, agora eu não recebo nenhum alfa. Sou regressa para manutenção. A informação que o senhor me deu agora não procede. A orientação é que o senhor retorne para manutenção devido à obrigatoriedade de utilização do transponder. Nem o Alfa, nem o Charlie. Não temos nenhuma informação do seu transponder. Salvador, 5728, tem uma quinta, 160 Mari, bom dia. Cordial 5728, desce 2000 pés via chegada da Mari, ajuste no 03. 1013, Catar, 102.000, Mari, 728F. Afirmativo. Não copiou o controle? Comandante, a orientação foi para o senhor retornar, entendi, então o senhor vai prosseguir por conta própria. E está prosseguindo por conta própria, estimado de pouso. Trem de Juliette, táxi autorizado, reporte para ingresso. Posso trazer o seu transponder. Seu moto Charlie está inoperante, agora o Alfa não, eu não recebo. E o senhor prossegue o Charlie Alfa Tango sem autorização do controle. Por gentileza, nós está aprovando a saída para o Galeão. Da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, obrigado. É, comandante, a orientação foi anterior ao seu estado de 30 milhas de Salvador. Estou ciente aqui. Minutinho, cópia. Prossiga para o controle. Sente o Skyco Fox. Colégio autorizado, pista 17, 920 graus, 8 mais. Gol 1270, desça para 2 mil pés, o ajuste 10 no 3, autorizado, LS, reporte estabilizado. Mil pés, CGL em Vera Cruz, após decolagem em curva direita no corredor Axé. 0151 é o código, 1935 é o controle. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto. Acionamento táxi decolagem agora com a torre 186. E 30 Juliette aos 10, controle 1935, boa viagem. 1935, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, Índia Juliette. Papatango, Vitor, Índia Juliette, mantém controles vitais no corredor Axé. Ou no meu pé. Ou no meu Axé, viu? Controle, fazendo uma ponte aqui para o Bravo Kilo Whisky, o Vitor de Juliette, o Bravo Kilo Whisky ele chama. Confirme, Vitor de Juliette. Fazendo uma ponte para o Bravo Kilo Whisky que ele está chamando, senhor Vitor. Bom dia, nós estamos escutando 260, autorização restrita de todos. 1260, está autorizado Recife, nível de voo 390, via por Whisky 58. Subida Pouca Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5437 é o código, 1935 é o controle. Autorizado, conforme Recife, nível 390, via Whisky 58. Pouca Aracaju, curva esquerda, 5437 acione e chama 1935, 1260. Correto, chama para pushback acionamento. Passaremos, obrigado.